Se Bill não pagar, ninguém paga. Só ele, e é isso que importa. Sensacional, sensacional. Eu saí com o Bill, veja só o que rolou. Na hora da conta, o cartão não passou. Eu saí com o Bill, veja só o que rolou. Na hora da conta, o cartão não passou. Se você não pagar a conta, como é que eu vou comer? Puta que pariu. Puta que pariu. Puta que pariu. Eu saí com o Bill, veja só o que rolou. Na hora da conta, o cartão não passou. Não me deixe no vácuo, Bill. Como é que eu vou fazer? Se você não pagar a conta, como é que eu vou comer?